As pessoas, com medo dos seus próprios lares, perdem o rumo e apesar dos pesares, muitos se preocupam com os filhos e o futuro, que outrora era claro e hoje é escuro. Os pensamentos são insanos, sem fora em fim. A raiva chama do ódio e acende os estopins. Vivemos de duelos, conflitos de formações. Nos acusam sem lei, nos chamam de ladrões. Agora chegou a hora de realmente falar. Muitos aqui já tentaram, não conseguiram mostrar que a verdade está nos olhos de quem mente e sente que está mentindo. Muitos estão me ouvindo. Com o tema, o sistema esconde os fatos. São comuns entre os homens os conflitos de raças. A diferença vem na cor da pele, o que sugere a falta de noção, falta de união. Nós não podemos mais mentir, enganar a nós mesmos. Temos que falar sério, é sério, eu tenho certeza que o nosso dia a dia podia ser mais um dia. Mas com que garantia? Não seria fantasia. E ter certeza do que é certo, certamente está errado. Se assim for, seremos aniquilados. Nós lutamos, corremos atrás do que temos direito. E o que acontece? Nos apunhalam no peito. Mas isso não nos preocupa, e eis a razão. Eles têm medo da cor negra e da escuridão. Mas isso não nos preocupa, e eis a razão. Eles têm medo da cor negra e da escuridão. Aceite e respeite sua opinião. E por motivo de viver, respeita quem não merece. E o que eu quero da vida? Ajudar a libertar ideias e pensamentos. Não mais errar e acertar. Pois o produto das mentes estão vencidos, apodrecendo as pessoas e nós ficamos fudidos. Estamos sujeitos a não ter jeito a mais nada. E as horas mortas nascem tão negras e caladas. E como nos ajeitar? Se o que está feito, eu posso agora falar. Sem medo do preconceito, por tanta guerra, miséria, fome, destruição. Os homens vivem num planeta de transformações. Meninas novas no bom prato para a prostituição. E os garotos no caminho da marginalização. Ouça o que falam, pois o produto das mentes. Ouça o que falam, pois o produto das mentes. Ouça o que falam, pois o produto. Pois o produto das mentes. Nos escondemos, perdemos o direito de viver. Esmolamos, pedimos trocados para comer. Na hora H vamos ver, eles tentam nos calar. Insistem, não querem nos escutar. Mas isso não nos preocupa, e eis a razão. Eles têm medo da cor negra e da escuridão. Mas isso não nos preocupa, e eis a razão. Eles têm medo da cor negra e da escuridão. Mas isso não nos preocupa, e eis a razão. Eles têm medo da cor negra e da escuridão. Ó, Supremo Senhor, eu agradeço a Deus pelos meus gestos não serem os mesmos que